Está na 62103, está no centro Recife, com frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251-3325, boa. Desça para 3.000 pés, ajuste 10097. 3.017 a Trip 5220. Ativo autorizado para o Rio de Janeiro, 380 é o nível. Decola pistão 0 com a primeira curva direita, perfil da El Leda, partida voa, bridge, intercepta peso 10, João Lato, Espaço, Lúbico, Papacena e Rio. 5172 é o nosso transponder, 208 é o controle saído e o Xanier 6254 está no 8, pronto, vamos chegar aqui na mesa. Ativo, 5172, após Papacena, Rio. Está no 8, pronto. Solo, Rodel, Pastor 7, a 212 chamar. Para 2000 pés, ajuste 117, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. Em 2017, reportar estabilizado, flip 5222, 20. Procedimento RS, emissor na frequência 1895. 1895, autorizado, pós Júlia Índia e chama a torre 1895. Controle Salvador, o passarelo 2230, uma boa tarde, transfere, sente da informação, Oscar. Bom, Salvador, eu vou 754. Tudo bem, senhor, então mantém antes da Juliette o gol 754. Quando estiver na pronta, dando 3895. Um 183, desça para nível de voo 050. Um 183 na escuta do controle. TAM 3144 é autorizado, desça para nível de voo 060, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pelo localizador. Esquerda 030, limitado pelo LOC, desce ao 060, TAM 3144. Na Alfa, mantém a sua Juliette, mensagem 21. Cliente, após a passagem do Airbus da Avianca, está livre ingresso no pátio Gol 754. TAM 3144, tráfego 2 horas 9 milhas. Passando o nível de voo 070 para nível de voo 050, eco 110. Monitorando o TICAS, TAM 3144. TAM 3144, reduz a velocidade para 1909. 199, TAM 3144. 183, voe da presente na proa de Duna. 5220 estabilizado, visual. 183 na escuta do controle. Trip 5220, completo final do procedimento RS, chame torre na frequência 1895. 1895, bom dia. Bom dia. 183 na escuta do controle. Obrigado. Ajuste 117. Descendo para 2.000 pés, ajuste 10017. Controle Salvador, aqui é o 3804, 3804, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 070. Mari 070, 3804, responde o site, chuva leve, ainda mantém na rota. Só perto do marcador, TAM 3804. 3804. TAM 3144, reduz a velocidade para 1.0709, desça para 3.000 pés, ajuste 117. 6.000 com 1.017, TAM 3144. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, 3144, desce para 3.000. 3.000 pés, 3144. 183, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. Autorizado procedimento para o rumo 183, formará quando estabilizado. 183, confirme para o que mantém. Controle do Salvador, com aquele cordialíssimo boa tarde. Papatango, Victor Mike Quebec. 183, a pro ideal para Duna é a 050. 37. Atingiu no 60, 4463. Voo 1941, acione identificação, chegada Mar e desça para nível de voo 080. Controle com aquele cordial, Papatango Victor Mike Quebec. Papatango Victor Mike Quebec, mantenha 500 pés no corredor Axé. 500 ou 1000, tá? Victor Mike Quebec, correção, mantenha 1000 no corredor Axé, reposte para da barra. Bem, Matheus, 1000 pés, portará farol barra, mais que bem. Controle Salvador, azul 4463, atinge e mantém 1.060. Azul 4463, chama seus recifes na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 13325, boa, 4463. Azul 4076, chama. Livrou na sua escuta, muito boa tarde. Alfa Kilo, Pátio 303, a posição. Obrigado, bom trabalho. 07, prossiga. Salvador, boa, TAM 3895, mantém resposta. TAM 3895, contato radar, saída da Leda Bridge, submantendo o voo 300. Para 300, poderia com referência do voo direto Leda? Já está presente, valeu. 3895. TAM 3144, desça para 2000 pés, ajuste 1097, autorizado final do procedimento ILS, reposta estabilizado. Autorizado ILS, é marinha estabilizada, 3144. Passaredo 2230, desça para 3000 pés, ajuste 1097. 3000 pés, 1097, 2230. TAM 3804, desça para nível de voo 050. 050, 3204. Siga, Guardião 07. Decolando o hospital do subúrbio, mantendo 500 pés para centro administrativo, está deixando o marcador externo à esquerda. Guardião 07, ciente, mantenha 500 pés na escuta do controle. 7. Rodou o rumo 83, estabilizado na final ILS. 583, complete sinal do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. Tentando o procedimento, rumo 83, chegar na torre 118.95, grato. 3144, autorizado sinal do procedimento ILS, reposta estabilizado. Está estabilizado, está 3144. Então 3144, complete sinal do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. 18.95, obrigado. Guardião 07, não há tráfego informado, frequência livre para coordenação. Controle, comandante Paixão no 7. De voo 060. 060, sim. Mas que passou o farol da bala. Controle Salvador, Pastor 7. Apatango Vitor, Mike Quebec, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Prato, café, amor. Trono pronto para o táxi, 140 a bordo, 4 horas e 20 alternando com o fim. Autorizado táxi, direita, Índia, ponto de espera, 1895, 567-41, grato. 7. Vai descer para 2000 pés, passarei 2230. Passarei 2230, desço para 2000 pés, ajuste 9097. Autorizado o sinal do procedimento ILS, reposto estabilizado. Autorizado esse é para 2000, repartarei ILS X-Ray estabilizado ao 902230. Então, 3204, reduz a velocidade para 1709. Desça para nível de voo 030. São 3804, curva direita, proa 060. Informa o tráfego, 2 horas, 9 milhas, é um Alfa Tango 42, descendo para 2 mil pés, mantendo 2009. Agora decolando o centro administrativo, está com a proa de Pituaçu para Salvador, mantendo 510. Guardião 07, chame torre na frequência 118, decimal 95. 07. Gol 1941, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil pés no 097, o ajuste lá passando. Controle Salvador, boa tarde. Tá 3203, tem a informação Oscar. Passando 190 para 150. Então 3283, acione identificação, desça para nível de voo 050, foi na proa de mare. 150 já na proa de mare, 320. Haveria possibilidade na proa de duna? Foi na proa de mare inicialmente. Mando mare, 3283. Localizador visual com campo 2230, passaredo. Passaredo 2230, complete final do procedimento TLS, emitor na frequência 118, decimal 95. 1895, grato, 2230. São 3804, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado, final do procedimento TLS, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado TLS, Gol 1941, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha presente proa, Gol 941. Gol 017, Pátio India 1895. 9354. Gol 9941, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo 1709, Gol 941. Mantenha o 4.000 ou 941? Gol no 941, mantenha 4.000 inicialmente. Mantenha o 941. Salvador, muito boa tarde, tá 3144 na Fox para o táxi. Salvador, tá 3144, boa tarde. Alfa Juliette, tá 3144. Uno, curva à esquerda, proa 090, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limitado pelo 941 do localizador. Uno 941, tráfego 12 horas, 5 milhas, é um Alfa, é um Airbus 320, passando 3 mil pés para 2 mil pés. Gente, boa 941. Beleza? Daí eu, beleza, obrigado. Gol no 941, seu novo limite é a Kedemark 3130 do NDB de Simbra. Mate, 130 do NDB de Simbra, gol no 941. Controle Salvador, Oceaner 6254. Oceaner 6254, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, sube mantendo de voo 380. Subida da EL, Leda Bridge, sobe ao 380. Velocidade vai na proa de Leda. Autorizada, presente Leda. Autorizado Leda, 6254, grato. São 3895, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, Altena, 1-3-3-25. Ok, recebo esse mono 3-3-25, tá 3-0-9. Gol 1-9-4-1, retoração para o curso localizador, curva à direita, proa 1-2-0, repórter estabilizado, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-9. Ciente, direita, poder confirmar? Direita, 1-2-0. 1-2-0, descida para 2.000, gol 9-4-1. Então, 3204, complete o sinal do procedimento TLS, emitou na frequência 118.9. 1924, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Bom dia, 060, 924. Voo no 697, acione identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 070. Paulo, muito boa tarde, é o passageiro 2230, livrou. Alfa, Juliette, remota 142, 230, passageiro. TAM 3283, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-9-7. 2.000, 1-0, 1-7. Vai precisar fazer um desvio à direita da rota na proa 060, presente. Sim. No curso do localizador, gol 1941. Gol 1941, complete o final do procedimento TLS, torne na frequência 118.95. 118.95, 941, boa tarde. Bom dia, gol. 1600, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Para o 070, chegada a Mari, gol 1600. Controle Salvador, web 6740, 1500 na Dael. Web 6741, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sube, mantenha nível de voo 340. 340 da El Leda, web 6741, qual a possibilidade de voar direto Leda? Web 6741, autorizada a presença.